nessa nova cidade. Saquei tua malandragem, abri meus olhos, percebi que a vida é sem massagem. Pelo lado certo, e sem tempo a perder. Muito mais eu quero da vida nua e crua. Malandragem da rua, pra eu me manter segura, é muita desenvoltura. Olha pra mim, eu sou felicidade pura. Cê tenta me derrubar, mas Deus me segura. Não deixa que eu me iluda, me põe no caminho certo. Se ele tá comigo, é proteção na selva de concreto. E mesmo que a maldade passe perto, não chega até mim. Tenho a liberdade pro que eu quero, se eu tiver afim. Vamos na boa, tranquila, sinto que eu tô protegida. Cuida da sua vida, que da minha eu sou protagonista. Consciência limpa, talvez seja o melhor sentimento. Dobra o joelho, arrepende, porque ele tá vendo. Um, dois pra eu me encontrar. Três, quatro pra eu te esquecer. Tão longe eu posso chegar. Sem você pra me prender. Um, dois pra eu te encontrar. Três, quatro pra eu te esquecer. Tão longe eu posso chegar. Sem você pra me prender. Nessa nova cidade, saquei tua malandragem, abri meus olhos, percebi que a vida é sem massagem. Tô tentando correr pelo lado certo, e sem tempo perder. Muito mais eu quero da vida nua e crua. Malandragem da rua, pra eu me manter segura, é muita desenvoltura. Olha pra mim, eu sou felicidade pura. Cê tenta me derrubar, mas Deus me segura. Não deixa que eu me iluda, me põe no caminho certo. Se ele tá comigo, é proteção na selva de concreto. E mesmo que a maldade passe perto, não chega até mim. Tenho a liberdade pro que eu quero, se eu tiver afim. Vamos na boa, tranquila, sinto que eu tô protegida. Cuida da sua vida, que da minha eu sou protagonista. Consciência limpa, talvez seja o melhor sentimento. Dobra o joelho, arrepende, porque ele tá vendo. Um, dois pra eu.